3144, desça para 2000 pés sem restrições, ajuste na 097, autorizado para o procedimento ILS X-Ray, pista 90 é estabilizado. Ok, descendo para 2000 pés, na 097, pode estar estabilizado no X-Ray, 3144. 9517, boa viagem. A gente está esperando 0142295. Vitor Lima X-Men, bom dia, autorizado a linha de colapso, turno 0, vento 1, 3, 0 graus, com 7 nós. Autorizado a linha de colapso. 40, com 20. Sotaque, Pátio 1 no índice, ponto espera 1895, 1017 no ajuste, uma boa viagem. 4825, boa. 04, desça até 4000 pés, permanece ajuste. 4000 pés, OTAN 3804, 1018 no ajuste. Correção, ajuste na 097, são 3804. Desculpa, senhorita, fui ok, 1017 no ajuste. Tá. 9166, desça até o nível de voo 050. Para 50, 9166. Solo Salvador, muito boa tarde. Aqui é o TAM, Mike e Echo. Solicitando autorização de reboque da posição 2 do BAT 3 para a posição 05 do BAT 1. NX e reporte para ingressar no BAT principal, TAM. Ciente, reportará o ingresso do BAT principal, Mike e Echo. Azul 4463. Fica 4463. 62 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha 180 e chame Liel no 20.1. 20.1. Controle Salvador, boa tarde. Papatango Vitor Lima X-Ray, decolado na Coral. Papatango Vitor Lima X-Ray, contato radar. Subi mantenha via Coral 120. Sobe direto 120 via Coral, Vitor Lima X-Ray, aguardando para voar Romero. Toro Gol 2067, só uma curiosidade, a torre já está operando? Ainda. Solo Xané 6254, pushback acionamento, 19. Tô de Mapfo. Mapfo, ciência. Vou inicialmente Coral, Papatango Vitor Lima X-Ray. Inicialmente Coral, aguardando o Papo Vitor Lima X-Ray. O voo tá chegando ou tá saindo? Já saindo, tá saindo tá do ponto de espera. Ok, obrigado. São 3804, sem restrições, desça até 3000 pés, ajuste na 097. Sem restrições, 3000 pés, o TAM 3804. São 3804, informa o helicóptero próximo à duna, a 500 pés, não irá interferir na sua aproximação, Robson 44. Ciente, o TAM 3804, não avisa o tráfego ainda. Está finalizado, ILS, visão com a pista, 3144. 3144, complexo final de procedimento, chame torre 118, decimal mais 5. 1895, tá? 3144. São 3804, desça para 2000 pés, autorizado final de procedimento ILS X-Ray, da pistola 90, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado X-Ray, vai reportar estabilizado, 3204. Vitória, boa tarde, Otan 3144. Otan 3144, boa tarde, Livre Pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 159. Livre Pouso 1 na 0, 3144, confirma o vento? 130 graus, com meia dúzia de nós. É grave. Ajuste na 097. Tem restrições para 4.000 na 097 ajustado, tá? Na Viu Menê. Controle Salvador, boa tarde, passaria do 2230. Era 2230, boa tarde. Dia, chegada a mão, desce inicialmente até o nível de voo no 50, ajuste no 097. Dia, a mão, inicialmente no 50, ajuste será o 097, 2230. Defende em que aeronave de ação está já, a linha mantém o 6213. Agilizando a posição, a linha mantém o 6213. É 9166, desça para 2000 pés, ajuste no 097. Autorizado sinal de procedimento ILS Accurate, pistão 10, reposta estabilizada. Descendo para 2000, reportará estabilizado. Estabilizou, já 3804. Na 3804, complete final de procedimento, chame torre 118, decimal 95. Obrigado, senhorita. Boa tarde, bom trabalho. Tarde, bom pulo. Então, 9166, informa o helicóptero, o Romeu 44, próximo a Duna, não irá interferir na sua aproximação. Ciência, 9166. Direito 1219, tá 3144. Para o táxi, Sanear 6254, acionado com 39, a nossa autonomia é de 3 horas e 44, com terra Guarulhos. Só não copiei o POB. 139. 139, gente. Pátio 1 no Índia, ponto espera, 1895 e 17, boa viagem. Pátio Índia, ponto espera do 90, obrigado. Boa tarde, bom. Salve Salvador, boa tarde, Sanear 3144, livrou. Bruno 44, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, da 3144. 050. 050, 2230. Azul 4089, informação ainda mínima para Vitória no 2. No 208. 208, boa. Então 3804, Torre. Agora na sua escuta, senhorita, baixou, travou o sinal da 10. 3804, livre pouso, vento 150 graus, com 7 nós. Autorizado o pouso, pista 10, na 3804. Foi Salvador, voo 2067, ponto Salvador 0 pronto, visual com a opção na final. Voo 2067, após o Airbus da Tana final, ali mantém no 0. Fazer mais a estimativa no 0, voo 2067. Noite de Juliette, o TAN 3144. X-Ray, acende código transponder 5554. 5554, Victor Lima, X-Ray. Passando agora 075, você autorizaria mapa? Eu solicitou que mantenha o perfil de saída. Papatango Victor Lima, X-Ray. É, a gente vai manter até agora, então, Victor Lima, X-Ray. Controle, passarei as 2230, solicita a progidona. Passarei 2230, autorizar direto, Duna. Direto, Duna, muito obrigado, 2230. Ah. 40, Brasilio 4490, direito, Dael. Dael, líder BDEV, 2080, 5550. Correto, chame pronto no 2, pushback com a meta. Deixa eu parar. Aeronave da Tana Airbus pode ingressar até o portão 5. Gente, prosseguindo o reboque, até o vídeo, vai quem quer. Voador, boa, 3804. 3804, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes. Almoço. Chama na torre agora. Salvador, cordial boa tarde. É o TAN 9166, estabilizado e alerta. TAN 9166, eu continuo a aproximação, guardando pista no zero livre. 9166. Zero 67 do Colosso 46, controle 1 no 2 0, decimal 8. 08 no 2 0. Tano, avião no 66, livre pouso, pista no 0, vento 1 no 40 graus, com 5 nós. Autorizado pouso, tano, avião 66. 6254 da Ocean, após o Boeing corrigindo Airbus da TAM, ali mantendo 0. Toda a passagem do TAM, é a Lério Monteiro, 1254. Após a aeronave da companhia sendo rebocada esse portão 5, ingressa Juliette por 9. E após o reboque, Juliette por 9. 3-0, sobe via, gol 2-0, né? Rapaz, Romeu, hotel Romeu Golf, confirme, o controle não recebeu essa frequência muito bem. Hotel Romeu Golf está avisando o Ledbike para fazer um sobrevoo na Ponte Nova, após uma roda. Gente, mantendo 500 pés em condições visuais, hotel Romeu Golf, ajuste na 097. O 6 6213 cruzou 100. Pode chamar o centro um pouquinho antes para tentar dar gel? Renan 6213, aguarde coordenação com o centro. Aguarde. O 1867, por gentileza, autorização Brasília. Brasília, tá pronto para cópia? Pronto. Brasília 360, Tesouro 17. Recola da 10, curva direita, no perfil da árvore, ele é 5553, transponder, 1208, controle. 360, decola da 10, árvore, elefa 5553 e controle 208. Primeiro aerovia, Tesouro 17. Conforme a rota do plano de voo, Upper Zulu 17. Conhece 17, chame pronto. Papá Romeu, Romeu Cabral, prossiga. Romeu Cabral, senhora, está no... na linha do litoral, decolou de Serra Luís, que deu para Lima, está com o piloto de Salvador, mantendo 500 pés, 2 a bordo, o código alocado é o 016, Romeu Cabral. Papá Romeu, Romeu Cabral, ciente, mantendo o litoral sul, em condições visuais, 500 pés, ajuste na 017, após Farol de Itapuã. Farol de Itapuã, bravo. Aparelho 2230, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, estabilizado. Autorizado 2000 pés, informará estabilizado final da X-Ray 2230. Canal 6213, autorizado direto da GEL. Muito obrigado pela coordenação, 6213. Boa tarde, eu estou 9166. 9166, Alfa, reporte antes 2010. Para a Juliette. Tenerife 6254, livre de decolagem, vento 150 graus, com 7 nós. Livre de decolagem, dono 0, vai iniciar o 6254. Segundo, 3954. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, para ingresso no circuito Chame Torre, 1118, decimal 95. 3845, bravo. Torre, Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. O Romeu Oscar Bravo, senhora, está aqui já no quadrado de Itapuã, está ingressando no circuito para pouso, setorizado, pátio 3. Se autorizado, mantenha a hora até o farol de Itapuã. Mantenha o litoral, reposta o farol de Itapuã, hotel Romeu Gol. Repostará o farol de Itapuã, hotel Romeu Gol. Controle de Salvador, Gol 0.67, autoriza, Mátima. Agora sua ordenação com centro, Gol 2.067. 1.1.3.9.6. 4, boa tarde, contato radar via saída da El, submantenha 3.60. 360, possibilidade voar da Elda presente? Após 2000, autorizado o Ledo, Sané 6254. Após 2000, Ledo, obrigado. Outro passo, vai manter função no baixo 3? Sim, cara, vou embarcar passageiro. Eu vou ficar no caguão ali, já embarca. É questão de meia hora, não mais. 89. 2 para o pushback acionamento. Quatro zero oito nove, portão 2, autorizado, pushback, fundamento, chefe de táxi. Chamará para o táxi. Gol 2067, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Oriente, 25-1-3395-2067, grato. Obrigado. Aparelho 2230, complete final do procedimento, chame torre 1118-95. 1-1-8-9-5-2-2-3-0, até mais. Até confuso. Obrigado. Condenado contra aero, reporta no solo controlado, vento 1-4-0 graus, com 5 nós. 1-0-7, o Roberto Cabral. Torre, boa tarde, passaria do 2230, final da 1-0. Passaria 2230, boa tarde, segue treino, que pouso na pista no 0, vento 1-3-0 graus, com menos de nós. Baixo travado, 2230. 2230, sua transformação à direita, temos um helicóptero para pouso no pátio 3, no pátio de carga, não vai interferir. 2230, ciente do prato. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, chame torre 1118-95. Hotel Romeu Golf, chama a torre, bom dia. Torre, Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Golf, prossiga. Passou Pituaçu. Para retorno em Imar, avisou a coronave na final. Frente a retaguarda da TR da Passaredo, está autorizado cruzar o eixo de aproximação da 1-0. Reporta liberando o eixo Romeu, Hotel Golf. Hotel Romeu Golf é autorizado o cruzamento do eixo, reportará livrando o mesmo. Azul 489, POB 1009, autonomia 0400, alterna Sierra Bravo, Golf Lima, táxi. Azul 089, direita Índia, ponte espera 1895, ajuste 9097, uma boa viagem. 1895, grato 489. Ilhéus 120, décima 1. Gente, grato, desculpa, senhora. Azul 489, posso esperar 1-0. Boa tarde. Cruzeiro 89, boa tarde. Ali mantém no 0. Ali mantém. Oficial livrou o eixo da 1-0. Hotel Romeu Golf. Reporta solo da Irmar controlado, nenhum tráfego reportar? Reportará no solo controlado, até o negócio. Passaria 2230, solo pelo 56, 1219, à direita. 219, obrigado. Solo, boa tarde, passaria 2230, livrar na pista. 2230, táxi via Alfa, reporte antes da direita. Via Alfa, vou reportar antes da... Falta aqui, Juliette? Sim. Obrigado. Canal 6254, Sam Centro, Recife, 125-1, alterna 133-95. 251-3395, 8-6254, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Graças. Boa tarde, está 3216 com a linha, autorização, Fortaleza. Para o estado chegou no 867, tem 170 agora, são 3 horas aqui. Alterna Palma. E 867 está aqui via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste na 097, uma boa viagem. Índia, 1895, boa. 3216, só um minuto para a cópia, prepare a bomba. Ok, confirmar a saída. Como? Vamos. Passarei do 2230, mantente da Juliette. Após a passagem do Boeing da Gol, ingressa, segue até a remota 1-2. Vai manter e após o Gol, prossegue até a 1-2, passarei do 2230. Boa tarde, Azul 489, Marcelo Domingo, com referências. Azul 4089, contato radar, submantenha 340 via saída da EL. Mantendo a saída 340, ascensão. Salvador, boa tarde, Avianca, Alfa, Vito, Aquilo. Prossiga. Estacionado no Xing 08, solicito autorização de reboque, posição 1-4, 14, parte 1. Pente, mantenha a posição, aguarde. 3-2-9, copia? Nossa, Fortaleza autorizado 350, via Pesolumo 9, até Bangu, Bangu, Abuco, Abuco, Fortaleza. Decola da 1-0, curva à esquerda, no perfil da Momo, transição Froti. 5561 no transponder, 120, decima 80, controle. Autorizado para Fortaleza, nível 3, sou 0 conforme, apesolou no 9, Bangu, e depois Abucu, Fortaleza, decolagem 1-6, 1-0, primeira curva esquerda, Momo, transição para a tia saída, 5561 no transponder, 208, controle está 3-2-1-6. Conhece 3-2-1-6, chame pronto, pushback, estacionamento, no gate 3. Sou 3, para a ponte para pushback, estacionamento, está 3-2-1-6. Torre Boa, Gol 1867, está na Índia. Gol 1867, muito boa tarde, Aline decola piscina 0, vento 180 graus, com 79. Aline decola, o Gol 867. Fica pra vista, visto, só até a foto. Tem controle? Visual com campo, Vitor Hotel Foxtrot. Apatango Vitor Hotel Foxtrot, para ingresso no circuito Chame Torre, 118, decimal 95. 1-8-5, Vitor Hotel Foxtrot. Boa tarde, Apatango Vitor Hotel Foxtrot. Apatango Vitor Hotel Foxtrot, boa tarde, continua a aproximação direto para 1-7, reposta no final. Reposta final no 7, Vitor Hotel Foxtrot. Fala Afonso, aguarde cópia, prepare a lotar. Obrigado, senhor. E a sessão sem restrições verticais, o 489? Azul 4089, informe que a restrição é da pista 28. Suba sem restrições para o 340. Estimativo, 340, grato a orientação. Avianca no portão 8, está autorizado reboque até remoto no 4. Positivo, Avianca, Alfa, Vista, Kilo. 7 Árvore Elefa, passo para 1000 pés. Roma 867, contato radar via saída Arbo, submantenha 360. Sente, saída, mantendo a saída, livre de missão 360, autoriza a voar direto Elefa? Autorizado Elefa, gol no 867. Sente, autorizado direto Elefa pela direita, gol no 867. Azul 4089, chame Centro Recife, 125.1, alterna 133.95. Recife agora 251, 3395, Azul 4089, obrigado. Até o Fox, solo foi o 07, confirma parte 5. De frequência livre adicional. Confirmando o Vitor até o Fox, só prosseguindo parte 4, isso? Gente, então tá autorizado o táxi via pista até o parte 4 de Beira Nossa, frequência livre estacionar. calibrado, fica pra mim. Roma 867, chame Centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 288, boa. Boa. Salvador, Avianca, Alfa, Vitor, Kilo, estacionado 14-1, obrigado, boa tarde. Avianca, uma boa tarde. Prossiga, Serra, no Índio. Gente, o número 2, cópia. Traz-os. Prepare a dar o... Do 2788, pronto, cópia. É, pronto, tá, cópia. Autorizado, fala Alfonso, nível 170, e a rota do plano de voo. Pelo norte, frotinho, vai direto. Decola da 190, curva à esquerda, no perfil da Momo, logo após, direto. 5575 transponder, e o controle 120.80. E após direto, Zulu 9, Froti, e após Froti, direto, Paulo Afonso. Utilizado 170 para Paulo Afonso, decola da 190, curva esquerda, perfil Momo, Cogvo, Froti, Paulo Afonso, direto, 5575, transponder 208, controle, cotejou, azul 2782. É, a posição é Froti, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, Índia. Ok, prontinho. Perfeito. Chame pronto no pátio 3 para pushback acionamento. Chamaremos para puxa acionamento. Azul 2782. Afirmo. 30 segundos para cópia. Autorizado, Serra Brava, Índio Lima, via rota do plano, nível 260, decolagem da pista no 7, curva direita, da Euleda após DCT, Ilhéus. Transponder 5536, controle Salvador 120, decimal 8. Que o lente que eu correto confirme parte pelo meio. Salve Salvador, azul 2788, parte 3, para puxa acionamento. Segue o lente que eu correto, chame a torre 11895 para acionamento, táxi corrige para táxi decolagem, Kenya 1097. Azul 2788, parte 3, autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Autorizado para o estacionamento, chama táxi, azul 2788. 0907, meu é um patrono, via bom. Paciente, está em informação, Lima. Autorizado o ingresso na 17, perto do Inter, reporte cabeceira alinhado e pronto. Aqui no Índia, autorizado a decolagem de pista na 7, o vento de proa com 7 nós. Salvador, Oxanem 6320, boa tarde. Oxanem 6320, boa tarde, via chegada a Mari. Desça para o nível de voo 060. Ajuste no 097. 060 no 017. Via Boa Mari. Autorizado, direto Mari. O Sané 6320. Direto Mari, o Sané 6320. Solo Salvador. O azul 2788, próximo para o táxi. 4 horas e 30 de autonomia, 64 no POB, alternando Petrolina. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via pátio 371 e táxi Índia, no ponto de espera Torre 1, 18, 95, QNH 10, 97, azul 2788. Autorizado pátio 3, pátio 1, Índia, chama 1895 com 1017, azul 2782. Tango. 208, boa, Serra aqui, Índia. Kilo Índia, contato radar, via saída da El, tudo e mantenha, 260. 260, Serra Kilo Índia. Firmando o TAN 3193, chamou? Firma tio, Galeão. Autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, via Open November 857 até Mouto, nível 360. Decolagem na pista 10, curva à direita, da El, Leda, Irumi. Transponder 5576, controle Salvador 120.8. A papapá será aquilo, Índia, autorizado Leda. Obrigado, Leda, Serra aquilo, Índia. O controle acionar meu não passou, não vai ser só uma pequena desvio aqui, 10 graus de direita, pro 225, traz de informações. Tente acionar 6141. Estacionamento no 03 do TAN 3216. Aguarde, TAN 3216. Controle de Salvador, Sané 9004, informação Lima, boa tarde. O Sané 9004, boa tarde, via chegada Bonf, desça até o nível de voo 070. Ajuste no 017. 070, 617, 9004. Controle Salvador, bom dia, papapá, Mike, Juliette Romeu. Papapá, Mike, Juliette Romeu, prossiga. Você falou de Serra Índia, com Índia para Serra Índia, é com Índia, interceptando a BR-0, com 2 no PLB, no transponder 0115, Mike, Juliette Romeu. Papapá, Mike, Juliette Romeu, ciente, mantém-se em condições de usuários, 500 pés, ajuste no 097, na escuta do controle. 097 na sua escuta permanente, Mike Leck no meu. Forme rota, nível 320. Decolagem na pista 10, curva direita, Dael Leda Motiva. Transponder 5013, controle Salvador 120.8. Cruzado Guarulhos, via Pesulo 10 até Piraí, depois DCT Umbadia, Pesulo 44, Magog. Nível de autorizado 320, decola da pista 10, curva direita após, saída da Euleda Modifa, transponder 5013, controle Salvador 208, TAN 3205. TAN 3805, adejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Chama pronto, TAN 3205. 63. Aquilo Índia, aguarde coordenação. Sete, oito, controle 208. Obrigado, boa. Oi, Salvador, boa tarde, azul 2788, decolou. 2788, suba 170, sai na Momo. 170 na Momo, azul 2788. Aqui no Índia, voo direto de Ilhéus. Ilhéus, obrigado. Serra aqui no Índia. Salvador, 6320. Sim. Possibilidade de considerar as exceções da posição da velocidade disponível? 6320? 6320. Ativo. Tá a seu critério. Pode vai direto TAP, o 6320, descendo para 3.000 pés, 1017. Direto TAP, 3.017. Muito obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Bolo, 255, fazer a formação de... 255, identifique, chegada Bonfi, desça para 4.017. 4.017, Bonfi, vamos ver. 9004, desça para 4.017, reduza para 2209, número 3 na aproximação. É, afirmativo, reduzindo 2209, reduzindo a aproximação 9004, para confirmar o nível para proteger a terra. 4.000 pés, desça para 4.000 pés, número 3. 4.017, 9004. Controle, Salvador. 6315, chegada Amã, identifique. Desça 050, ajuste Salvador 1017. 1050, localizador 6141. 6141, torre 1895. 1895, obrigado. Tá em Duna, vai manter sobrevão na região, partilhete com o meu. Partilhete com o meu. Sim. 3296, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, direita via táxi Índia. O ponto de espera Torre 1, 18 desceu 95, que é legal no 097. Ok. Decolagem 10 via Índia, lá, chamará a torre, frequência 1895 no 017, compreendeu? Tá, 3216. Passando externo, 6141. 6141, livre pouso 910, vento no 60 graus 48 nós, altímetro no 097. Livre pouso 6141 no 097. Aqui no Índia, chame centro Recife, 1251, Noderno 332, 3395. 3316. Muito bom. Salvador, muito boa tarde. Está 3216. Espera da 10 visual aeronave pronto. 3216, após o chiné na curta final, ali mantém 10. Após, ali mantém, está 3216. pro 2788, vou na broa de Cogbo. Cogbo autorizado pro 2788. No 41, no solo, 31, livre à direita, solo 121, decimal 9. Vai livrar 1219, é com a direita, 1241. Solo Chanel 6141, tá ligado? Né, 6141. Aprovado o táxi via táxi e Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6141. No meio, livre decolar da 1-0, ventando 0 graus com aumentos de nós. Decolar de 1-0, tá 3-2, no meio. O Oxanel 9004 vai atingir 4.000, pode ser, pode prosseguir descida, completando. Vai descer agora para 2010, 2017, o 9004. Bem, então desce para 2000 e ali no procedimento vai ao 9004. Para o Taxistan 3193, 180 Borda, 330 Campinas. 6320 Torre, 1-1-8-9-5. Bom, bom. Obrigado, bom dia, tá 32 no meio. Nível 3, 934. Salvador, é o TAN. 9167, autorização Brasília 360. 9167, aguarde cópia. Francisco. Portão 6141, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 6141. Portão 4, 141. Salve, Salvador, Chancelier 2230, autorização conquista. Chancelier 2230, número 2 para cópia, aguarde. 2230.